1273, retornar sequenciamento, curva esquerda, proa 200, o limite é o curso do localizador. Desça para 2000 pés, altímetro no 097. Magnífica, passo para 200 para 2000, limitado pelo LOC, 36 lojas com 1273. Então, 3894 é o número 2, reduza, 2109. Está livre, descida para 3 mil pés, o altímetro no 017. Eu 94, meu radar sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o curso do localizador. Tenha proa, limite ao LOC, 394. No 5, passando o coral, serviço horário terminado, 1140, chama o controle Léo, 1201. 201, uma boa noite. Boa. A 3894, prossiga para 2000 pés. 2000 pés, 1394. Gol no 273, para interceptar o curso localizador, esquerda, proa 1955, reporte estabilizado. Esquerda 155, é para trás, estabilizado, 273. Alfa Kilo, parte 304, posição, obrigado. Falo, boa noite, Romeu 01, informação, é a Tango, autorização, Galeão. Romeu 01, Galeão, transmissões 360, as rotas 610, serviços feitos a eu, as suas mesas, suas diversas vídeos, insatisfação 710, transmissões com as mirranças, o som. 5170, transponder 1201, são os primeiros. Obrigado, Galeão 360, via Pesulu no 0, decoda no 0, Dael, Lida, pós-Lida, Bridge, intercepta Estudorovia. Transponder 5170 e o controle 20 decimal 8, posição 8, gol 601. 601, só recebe a cirurgia, faz o número 0, só se for após, conforme a rota do plano, 601. 601, só recebe o número 0, só se Ok, vamos checar. Chame o Centro Recife, 12685, alterna 1254. 2685-2545, boa noite. Realizado, gol no 273. Gol no 273, completa ILS X-Ray, chamando Torre 18 desse moralzinho. ONU 8, decimal 95. Controle Salvador, passageiros leste Bravo Delta, ciente da Uniforme, para iniciar a descida. Desça para 3 mil pés, o altímetro no 017, Juliette Bravo Delta. Para 3.017. Nós 4, passa Duna, completa ILS X-Ray, chamando Torre, 18, decimal 95. Completa X-Ray, chama Torre, 295, obrigado, está 3 na parte. Link em até 02. Salvador, gol no 273. Livrou 2 pontos. 273, Alfa Juliette, posição 03. Alfa Juliette 03, gol no 273. Do China 6259 para autorização Guarulhos. China 6259, Guarulhos, assuntos 2360, segunda sessão 0, CFA saída da EU, meia da Príncipe, e da sessão CFA 1-6, assuntos com segurança de plano. 5171, transpondero 2-0-2-3. Autorizado conforme 3-0 para Guarulhos, decola da 10, com a direita da EU, Leda Bridge. Apesulo 1 no meio, após segue a rota do plano. 5171, eu transponde 208, controle. Passa lá. Solo Salvador, boa noite. Tá? 3897, formação em aeroporto. Pronto para a Copa Guarulhos. Autorizou Guarulhos 340, decola no 0 da Eole da Bride, intercepta para o Zulu 16. 5171-2081, Plano modificado ao 2105, prossiga descida com referências visuais para 1.500 pés para o da rotatória e aguarde transferência de comunicações. Foram 1.500 pés na proa da rotatória, aguardado, Juliette Bravo Delta. Controle azul 4206. 4206, contato radar na decolagem subal 370, aí da PUCA. 370 na PUCA, 4206. Salvador, o trip 5219. Retorno do assisto, 2-0-0, retorno do assisto, 1-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, 3-0-0, inferior às pistas, informar linha 6, número 2010. Ok, 180 para a Vitória da Conquista, decola da 10, arboa, é saída 5163, 128, controle, trip 5219. 5219, arboa, 5163, 128, trip 5219. Mais Bravo Delta, visual com capitão 17. Afirmo, Juliette, Bravo Delta. Nami Torre, 198, decimal 95. Boa noite. Boa. Tá tendo sequenciamento para o SPEC? Ok, gente. Ok, 1601, pronto para o SPEC, saneamento, pressão 8. 1601, aí para o saneamento, gente, livre, chamando ataque, 1601. Olha, jet 6720. 6720, atenção, vigilância 360. Vigilância 360, 6720. 4206, chame Recife 12685. 2685-4206. No 567, na posição 9, para o pushback acionamento. 567, eu vou chegar para o 567. Sente o 567. Salvador, o Oceania 6259, no gate 4, pushback acionamento. Parabéns, 567. Um minuto mais aqui, tiver um de último minuto, tendo que reabrir porta aqui para um passageiro que estava atrasado. Ok, chamaremos, me adorando. Livre no 9, vou no 567 chamará. Salvador, boa noite, gol 273, final 1, uniforme. Vamos ao FSC, assista para o seu nível 360, reclama da CISO 0, fecha a saída da empresa 15, encaixa a sucesso no meio, encaixa a sucesso no meio, será que é fixo para o seu serviço, se trouxe para o seu serviço. Autorizado conforme 360 para confins, decola 10 da Eulita Bridge, é a saída, Upper Zulu no meio até o destino, 5404 no transponder, 120, 18, controle de saída, gol no 273. Paulo, eu vou no 567 para o táxi com 187 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna confins. 567, Pátio Índia, chama a torre, ponto espera 1895, 567, boa. Salve. Livre, chamada táxi 601. Calma 567, vai seguir o Airbus 300, por favor, me atrai seu táxi, ok? Você segue o Airbus 567. Salvador, Avianca 6259, acionado com 115 a bordo, 4 horas, alternando o galeão para o táxi. Essa sala é 6259, Índia, para a transmissão de 1895, a sala é 0.7. Índia, 1895, 1700, 6259. Salvador, boa noite, Golo 940, ciente da Uniforme, 360 Guarulhos, gate 10. Boa noite, Golo 940, já ciente da Uniforme, copia. Copia. Golo 940, Guarulhos, já ciente da Uniforme, 360, pessoas aqui estão 0, pessoas aí da Doreste, pessoas leva, leva, terá frisa e transação, pessoas no meio, pessoas com deposição. Fixa, pessoas, pessoas, leva, transação, leva, leva, leva, leva, leva, leva, leva. Autorizado 360 para Guarulhos, conforme rota do plano, decolada 190, saída da El Leda, Leda Brise, intercepta da Zulu 196, segue conforme o plano, aciona 5412, controle 120, CMA 8, Golo 940. Chamará pronto nesta, Golo 940. Solo trip 5219, parte 3 para o posto de acionamento pronto. 5511, livre acionamento, chame 2, respaixa 3. Livre, Potaré. Solo, confirme por favor a frequência da torre, pelo Chanel 6259. 1895. 1895, obrigado. Táxi Gol 601, PB 169, autonomia 3 horas e 40, alterna Campinas. Gente, Gol 601, só continuando, talvez? 169, 169. Gente, Gol 601, parte linda, prospera, começou a tomar mais uma vez, tem que passar por 107. Gente, Pátio Índia, Ponte Espera, 1895, 1017, 601.